cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Na fila da frente, a seu lado um vizinho castiço falava uma língua diferente. Como lá ouviu dizer, era apenas uma carruagem com estrado de madeira em bambu feito para aguentar a viagem. Em Batambango não há lugar marcado, demora um tempo para se estar preparado. Só se avança com 14 num sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Num comboio de bambu, sentou-se na fila da frente. A seu lado um vizinho castiço falava uma língua diferente. Como lá ouviu dizer, era apenas uma carruagem com estrado de madeira em bambu feito para aguentar a viagem. Em Batambango não há lugar marcado, demora um tempo para se estar preparado. Só se avança com 14 no sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Mergulha da ponte de uma altura que é demais, parece que o chão está perto do infinito. Pouco depois afundou-nos a rosais, nem disfarçou que afinal estava feliz. Em Batambango não há lugar marcado, demora um tempo para se estar preparado. Só se avança com 14 no sobrado, cheio de cachos de banana mesmo ao lado. Agora, então, uma vez mais, bem-vindos aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, no FM da Boa Nova. E, tal como dissemos, desde que entramos no mês de dezembro, estamos a ter mais do que um destaque por semana, até porque, de facto, queremos destacar o muito bom que tem saído nestes últimos meses e que, naturalmente, também se fazem boas prendas de Natal. Portanto, bem-vindos aqui, de facto, ao nosso programa e hoje, como é hábito dizê-lo, hoje temos novidades. Novidades porque é a primeira vez que vamos falar com os interlocutores de uma banda que se vem a designar de Senza, mas que também podiam ser fotógrafos. Na verdade, hoje trazem aqui snapshots do Sudeste Asiático. Mas já vão perceber porque é que estamos a falar sobre isso. Já vamos aqui destacando o álbum desde o passado domingo aqui na Boa Nova. Antes já havíamos conhecido pelo menos um dos temas. E a verdade é que é um processo extremamente interessante. E percebemos, do que lemos já, que este disco, Praia de Independência, resulta daquilo que é uma viagem de 3 meses, especialmente à Ásia. Mas eu não me quero adiantar muito, porque como nos habituámos aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos sempre os interlocutores das bandas para falar connosco sobre aquilo que fizeram. E hoje, nem mais nem menos, temos dois. Temos a Catarina Duarte e o Nuno Caldeira, que são os mentores, especialmente, deste projeto, podemos chamar, projeto não, que já é uma realidade, Senza, no seu primeiro disco. Antes de mais, bem-vindos aqui à Serra da Estrela. Olá Pedro, bom dia, bem-vindo também deste lado aqui à Aveiro. Olá Pedro, viva, bom dia. Ora bem, é um prazer falar convosco, mas eu tenho que dizer aqui, enfim, eu sou muito invejoso e vão perceber bem porquê. Porque eu gostaria de fazer uma viagem e ter a capacidade de fazer aquilo que vocês fizeram, que é verter em disco, com magníficas letras e poemas, de algum modo transportam-nos para os sítios onde vocês estiveram. Portanto, eu, como o disco começou, seguramente pegava no telemóvel, tirava umas fotografias e distribuía para os amigos. Vocês, na prática, fazem algo diferente e fazem-no com mestria. Daí a minha inveja. Vejam lá que sentimento tão pouco nobre o meu. Mas digam-me lá, como é que de repente alguém que vai visitar a Ásia e o faz ao fim de um quarto de um ano e de repente diz, eu quero verter isto de facto em música e, se possível, gravá-lo em disco? Bem, isso é uma boa questão, mas a resposta mais simples e aquela que de facto foi a nossa realidade é que nós, quando fomos para a Ásia e quando pusemos a mochila às costas e partimos para essa viagem de 3 meses, na verdade nós não pensávamos que gravar nenhum disco. Nós íamos simplesmente para viajar, para tentar olhar com os olhos de quem lá mora, de quem lá vive, nos sítios por onde passamos, e a nossa nem sequer nos passava pela cabeça a gravar este disco. Aliás, nem sequer o Nuno tinha ido com guitarra, por exemplo, para que pudéssemos compor alguma coisa. A guitarra foi só comprada mais ou menos no primeiro terço da viagem, em Saigão, no Vietnã, e a partir daí é que de facto as coisas mudaram, começaram a mudar aos poucos e caminharam neste sentido da composição destas músicas. Mas nós não queríamos, ou melhor, não é não queríamos, não imaginávamos que isto fosse acontecer. Essa é a verdade. Pões o fato mais bonito, deixas o bilhete escrito para quem te é importante. Pões o chapéu especial como elemento adicional do teu traje de comandante. O dólar americano que ganhas de fulano e cicrano certeza. Sem nenhuma importância no que toca à distância, lanças-te ao bote e à vida. Procuras gentes lá de fora que encontras a toda hora. Vendes mais uma partida. Dólar americano que ganhas de fulano e cicrano é tua única certeza. Pedir passagem para os teus viajantes. Mostras cada monumento com o seu tom de cinzento, de arquitetura extravagante. O dólar americano que ganhas de fulano e cicrano a única certeza. O dólar americano que ganhas de fulano e cicrano é tua única certeza. Uma pessoa, eu ia dizer uma pessoa normal, como vocês não o fossem, mas uma pessoa que não tem conhecimento de música, como é o meu caso, efetivamente é assim que faz, que é, vem, e hoje em dia os telemóveis permitem isso tudo, tiram fotografia aqui, outra acolá, faz umas selfies, como agora bem se usa. Bem, vocês de repente dão convosco para eu perceber comprar uma guitarra e saigão, porque querem é fazer música. Não é? Há aqui uma coisa interessante, que as pessoas exprimem-se da forma como estão mais à vontade. Uhum. Se calhar um escritor tem tendência a escrever sobre as experiências, um fotógrafo certamente pega na máquina fotográfica e faz umas fotografias, uma pessoa que tenha outro tipo de competências se calhar agarra-se a essas competências. Nós, de facto, como somos músicos, ou pelo menos tocamos juntos há 15 anos, recorremos àquilo que nos era mais natural, em termos de convivência comum, que é a música. Então houve uma espécie de desbloqueio criativo e recorremos à música para fazer esse registro também. Para além de acharmos uma forma extremamente original de contar as experiências que estávamos a viver. Do que eu li também, já tinha uma experiência do Transiberiano, portanto, Moscovo a Xangai. Sim, em 2012. Portanto, de algum modo, vocês são aventureiros, posso dizer o termo. São dados este tipo de viagens por, enfim, por povoações e locais que nos são menos familiares. Têm vivências muito próprias. Foi essa diferença que despertou em vós também interesse em fazê-lo desta maneira, portanto, e transparecer cá para fora o que é efetivamente a vida naqueles locais? É assim, no fundo tudo são influências, não é? E no caso das viagens, nós acreditamos mesmo que as viagens transformam as pessoas e que as desbloqueiam, seja no processo criativo, ou seja num processo mais de introspeção pessoal, de libertação, sei lá. Há muitas formas de a pessoa se transformar. E essa viagem que falaste, Pedro, do Transiberiano, no fundo acabou por dar, por ser, no fundo, o mote para esta que acabámos de fazer. Porque nós parámos nessa viagem na altura em Xangai, não é? E essa última paragem da linha férrea serviu-nos para iniciar exatamente esta viagem que fizemos agora em 2015 e que iniciou também em Xangai e que depois fomos até onde foi possível ir pela linha férrea e depois acabámos por nos deslocar de outra maneira. Mas o Transiberiano foi no fundo o começo, né, desta viagem que fizemos em 2015. Nesta rua encantada ando horas sem fim. Não tenho pressa de nada, só tenho pressa de mim. Dobro uma curva apertada que registro no meu comigo na estrada errada. Ah, o que há de ser de mim? Eu sou livre do que não sou. Dou voltas e voltas para ser quem sou. Sorrio aos caminhos que alguém andou. E paro para a laranjada, acompanhada de amendoim. Sinto-me tão olhada, olhares que vêm do botequim. Eu sou livre do que não sou. E voltas para ser quem sou. Sorriu aos caminhos que alguém andou. E não me prendo ao que já saber falar mandarim. Faço-me de novo à estrada, deixo para trás aquele frenesi. Eu sou livre. ser quem sou. Sorriu aos caminhos que alguém andou. E não me prendo ao que já passou. Eu sou livre do que não sou. Dou voltas e voltas para ser quem ganhando, e não me prendo ao que já passou. Pois bem, e depois vêm adaptar aquilo que é o vosso gosto musical também às sonoridades que vocês vêm aqui a designar até da fusão lusófona. Exato. E de certa forma é um pouco irónico nós recorrermos à lusofonia quando no fundo estamos a descrever viagens na Ásia. Perguntam-nos muitas vezes porque é que nós não trazemos elementos muito característicos, daqueles clichês da música asiática. E a nossa resposta é simples, nós recorremos novamente àquilo que são as nossas influências musicais, aquilo que é a nossa língua, que é aquela em que nos exprimimos melhor, e um dos temas, obviamente, que tem a ver com a saudade e com esse tipo de características tão, ou pelo menos que os portugueses têm um pouco a mania de dizer que são sentimentos deles próprios, e de facto nós sentimos muito bem a exprimir em português, e não só na linguagem musical que é da lusa, de portuguesa, mas também a linguagem que está noutros países de língua oficial portuguesa, como é o caso de alguns países africanos, como é o caso do Brasil, e é isso a que nós chamamos fusão lusófona. Pegamos nos estilos e nas sonoridades e na língua portuguesa e misturamos num caldeirão muito grande e dá a sonoridade de Senza. E que no fundo, só para arrematar, e que no fundo tudo isto foram sempre as nossas influências e aquilo que fomos tocando também. Por isso é que foi natural também caminhar neste sentido, não foi nada provocado. Foram influências que já tínhamos, ou que fomos tendo, tá? E que depois naturalmente se exprimiram musicalmente, dessa maneira. Ora bem, nós estamos aqui a falar quase 500 anos depois de termos chegado à ilha de Tanegashima. E eu queria fazer este paralelismo seguinte. Se os descobridores daquela altura tivessem os meios para isso, será que a arte Namban, que foi considerada na altura a nossa influência, também poderia vir pelo meio da música e por meio dos CDs? Certamente que sim. Eu acho que na altura a música não tinha, não era esta, não tinha forma de gravar, de transmitir as coisas como hoje. Mas estamos a fazer um exercício de imaginação e, enfim, 500 anos depois, de alguma forma, nós trazemos uma visão sobre o exterior. Mas acho que é incomparável a ousadia que houve do povo português e aquilo que nós fomos fazer, porque há imensa gente a viajar pelo mundo. É um bocadinho prepotente da nossa parte dizer que estamos a ser pioneiros em alguma coisa. Não, mas eu sou eu que estou a dizê-lo, não foi vocês. Portanto, a verdade é que assim, eu não conheço, é provável que exista, mas não conheço alguém que de repente anda a passear e em vez de trazer fotografias, traz um disco, não é? Ou melhor, vem editar um disco, mas traz as músicas, pelo menos já pensadas, não é? E pensadas e se calhar já quase a versão final pronta a gravar, não é? Exato. Assim, podemos dizer assim, da mesma maneira que existem hoje em dia, recordo-me aqui ao Museu Nacional da Arte Antiga, tem lá os biombos Namban, seguramente nós temos aqui esse CD, pronto, enfim, vale o que vale pelo paralelismo, mas efetivamente são manifestações da influência, influência essa que é interativa, entre vós e eles e vós, não é? Exatamente. Eu acho que isso é um elogio para nós. Eu sei que biombos são, e vimos há tempos um documentário e realmente identificamos-nos com esse tipo de troca cultural, de sinergia, especialmente porque vimos o documentário há relativamente pouco tempo e ainda vinhamos com a viagem muito, muito fresca. E pronto, é óbvio que isso para nós é um elogio muito grande. E nós sentimos que essa interação e essa troca dos pontos de vista acontece especialmente quando vamos para fora, quando fomos agora em maio tocar à China, por exemplo, a Pequim, sentimos que há uma vontade muito grande de perceber de que forma é que nós falamos dos locais na Ásia. E mesmo muitas das pessoas, muito do público não percebendo sequer português, eles percebem que há letras, ou há canções, aliás, que certamente que falam sobre sentimentos mais densos, mais pesados, talvez, mais nostálgicos. Eu acho que conseguimos, felizmente, passar alguma coisa com isso. E há, de facto, algo nesta troca que desperta interesse de parte a parte. Primeiro nós, interesse em escrever as canções e tocá-las a falar sobre, neste caso, deste disco, a Ásia. E quando vamos à Ásia, já tivemos a sorte de ir algumas vezes este ano, apresentar o disco, também de lá para cá, perceberem como é que foi a nossa visão lusófona portuguesa da Ásia. Portanto, há aqui uma troca, um interesse, de certa forma, sim, consigo ver esse paralelismo. Ou seja, eu tenho interesse de ter um feedback de qual é a vossa interpretação da vivência deles, não é? Exatamente, sim. Da língua tem aí o teu sabor. Ninguém te aponta de feito, sorriem com o teu sentido de humor. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto, tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontra, ninguém te vai reconhecer. Fazem de ti uma menina, sabes tu que és a rua crescida. Têm todo o teu charme, alguns até na tua partida. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto, tanto para fazer. Se te perderes, podes crer, ninguém te encontra, ninguém te vai reconhecer. Podes crer, ninguém te encontra, ninguém te vai reconhecer. Trazes debaixo de olho todos os que te querem conhecer. Vendes um ar extravagante a quem paga para o receber. Podes crer, ninguém te encontra, ninguém te vai reconhecer. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto, tanto para fazer. Oh, oh, é de ficar barata tonta no meio de tanto, tanto para fazer. disse, já foram várias vezes à Ásia, mas queria-me reportar, realmente, ao segundo Festival da Lusofonia em Goa, creio que aconteceu no final de fevereiro, onde vocês foram apresentar o disco, não é? Sim, sim. E qual foi a recepção que, de facto, tiveram, quer de portugueses que possam ter estado, quer, de facto, as pessoas que são os locais, não é? A recepção foi excelente. E vou pegar um bocadinho nas palavras que o Nuno disse para explicar um bocadinho como as pessoas reagiram. Havia, apesar daquilo ser um festival da lusofonia e de o que esteve presente não foi só música, foram também exposições de fotografia, palestras, enfim, portanto foi uma exposição que durou, perdão, um festival que durou um mês, cerca de um mês, e portanto teve variados tipos de arte. As pessoas reagiram da forma como alguém que ouve e que não é, por exemplo, goeses que não falam português, que ouve as nossas canções e que, mesmo não percebendo a letra, se calhar pela melodia e pelas emoções que provavelmente as músicas lhes passaram, se vieram ter connosco no final do concerto e expressaram-se exatamente desta maneira. Eu não percebi uma palavra, em inglês, claro. Eu não percebi uma palavra, mas senti tudo. Portanto, isto é o melhor elogio que se pode ter. No final de um concerto, pronto, é onde estavam também outras bandas, outros países representados, lusófonos. Acho que é um dos bons elogios e mais confortantes que se pode ter. Sinto o teu vestido, aperta bem o laço, já chegou a hora de dar em frente um passo. Reforço o batom, põe o sapato bem alto, bebo o teu licor, hora de subires ao palco. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito, ninguém vai reparar, mesmo que não saia perfeito. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito. Vê-te ao espelho um olhar de fugida, sobe as escadas, enche o peito de ar, acendem-se as luzes, o show vai começar. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito, ninguém vai reparar, mesmo que não saia perfeito. Toda a gente vai achar que tens aquele jeito. A falar com Senza, com Catarina Duarte e Nuno Caldeira, que têm um disco novo, Praia da Independência, que fala de uma viagem, estamos aqui a abordá-la, e que, na minha opinião, é um disco para ouvir sentado e com até alguma, como dizer, alguma concentração. E nada melhor que isso de que pegar um disco e vir tirar aqui o livrinho que tem, precisamente com as letras, podem ter algumas imagens muito curiosas, com um tom de amarelo muito interessante, amarelo, do amarelo e o vermelho, mas tem as letras para acompanhar-nos, para que dúvidas não haja sobre aquilo que estão a pensar. Naturalmente, que, qual é o vosso dedo também aqui na componente gráfica do disco? E claro que estão satisfeitos muito com ele também. O nosso, que é o do Nuno. O nosso, que é o do Nuno. O Nuno é que orquestra essa, tudo o que diz respeito à parte do design, é obra do Nuno. Portanto, ele está à frente disso, por isso vou deixá-lo responder. Vou falar de mim. Sim, somos nós, não sou só eu. Somos nós que tomamos as decisões para além do lado musical e da produção musical que é feita por nós, e a maior parte das captações são feitas pelos nossos meios. A parte do design também somos nós a fazer. E são decisões tomadas em conjunto. O material gráfico que usamos são fotografias que retirámos durante a viagem. A escolha de um ou outro parágrafo de um autor, como o caso do Gonçalo Cadilho, que participa também no disco. Gonçalo Cadilho, escritor viajante. Essa escolha também é feita por nós e pelo próprio Gonçalo, que entretanto conhecemos. Também, pronto, há uma série de decisões que são tomadas em conjunto. Tem muito pouco a ver só comigo e muito a ver com o coletivo que somos nós os dois. Não me convidaram nesta festa para entrar. Fiquei à tua espera sem saber se vais chegar. Mostra a tua cara, quero vê-la por um instante. Vem atrás de mim, segue o coração gigante. Aquele ritmo sem fim. Passaram 3000 horas e deixei-me levar assim. Nas horas que voaram trago o teu olhar distante. Quer saber de mim? Segue o coração gigante. Yeah, yeah. Só há aqui um lamento, e eu tenho que o expressar, é que quem ouve este disco com atenção, como eu julgo que o fiz, de repente dá connosco a pensar que gostaria de ter visto aqui um documentário. De algum modo, se é que estamos a invejar a vossa viagem, gostaríamos de saber por onde andaram e o que vir. Portanto, aquilo que fez com que vocês, de facto, viessem a fazer aqui este disco. Não havendo esse documentário, vamos aqui fazer algumas perguntas. E as perguntas têm a ver com isto. Como é que vocês foram criando os temas? Já percebemos há pouco que compraram uma guitarra, porque de algum modo acompanhava a compor, não é? Mas depois, qual é o momento certo entre a viagem para fazer uma letra? O momento certo é a experiência em que, ou melhor, é a altura em que vivemos determinada experiência. É isso que, no fundo, despoleta escrever uma letra ou pensarmos num ostinato, portanto, numa sequência melódica, rítmica, para uma canção. Isso, verdadeiramente, a experiência pode passar por conhecer um lugar, por falar com alguém, conhecer alguém, etc. E foi isso sempre que foi o nosso ponto de partida. A partir daí, vamos supor que começamos com uma letra, sei lá, passamos por um lugar. Estou a lembrar, por exemplo, do nosso primeiro single, que foi A Praia da Independência, uhum. E que surgiu de uma forma muito simples. Estávamos numa praia que se chama Independence Beach, no sul do Camboja, e de repente a nossa vista do mar para a praia era um conjunto de palmeiras, misturado com bandeiras cravadas na praia, uma praia super paradisíaca e que no fundo está descrita na letra da canção. E estávamos então no mar com essa perspectiva e eu disse ao Nuno, olha Nuno, decora aqui estas quatro ou cinco ideias sobre que descrevem esta praia, que eu decoro também quatro ou cinco. Quando chegarmos à guest house, vamos escrever e a partir daí pode ser que surja qualquer coisa. Por exemplo, isto é uma forma de inspiração. Às vezes também pode surgir, sei lá, num tuk-tuk, no meio de um trânsito infernal, lembrámos-nos de uma melodia e também gravamos com o telemóvel, por exemplo. Portanto, no fundo, todas estas inspirações, experiências, é que depois conduzem a escrever uma letra ou a fazer a canção. Sim, no fundo eu acho que há aqui uma questão fundamental. Mais do que o processo e os cliques criativos, eu acho que o facto de nós estarmos longe da zona onde vivemos, de estarmos num local com tempo suficiente para pensar e com tempo para nos projetarmos naquilo que queremos de facto ser, e isto é um processo interior que nos aconteceu, é que faz com que nós tenhamos a capacidade de começarmos a escrever as canções. Dificilmente em Portugal, isso agora já não acontece, porque já passou algum tempo e já fizemos o disco, mas dificilmente antes dessa viagem, em casa, nós conseguíamos ter a decisão de vamos escrever sobre este tema ou sobre aquele tema. Nós precisámos, de facto, de alguns dias, noutra realidade, longe dos sítios que exercem sobre nós alguma pressão, para conseguirmos entrar neste papel de quem se exprime com a música, pelo menos de forma original, vá, a escrever temas originais. E depois sim, depois desta mentalização, deste processo interior, existem estes desbloqueios, estas praias fantásticas, estes locais, estas pessoas de que nós falamos no disco e todos estes episódios. Há casinhas arrumadas, todas muito perfiladas, na colina do dragão. Bebe-se água de coco, servida por um louco de bandeja na mão. É-o-é-a, na praia da independência. É-o-é-a, na praia da independência. É-o-é-a, na praia da independência. É-o-é-a, na praia da independência. Há mastros com bandeja, casados com palmeiras de tamanho XXL. Ao fundo nasce uma floresta que de noite vira festa em excessivo decibel. É o é a, na praia da independência. É o é a, há muito mais que um bronzeado pela baía em meia lua. Ondas na contracorrente de um mar tão transparente, essa cor que é só tua. Eu é na praia da independência. Eu é na praia da independência. Eu é na praia da independência. Eu é na praia da independência. Temos aqui a fase de inspiração, os tais cliques, não é? Que permitem chegar. Exato. Às... E agora vamos perguntar da fase de transpiração. E eu digo assim, para depois, de facto, condensar, escolher, vir a definir acordes, harmonias, enfim, ter tudo pronto para depois ter então o disco, essa fase de transpiração depois já aconteceu cá? Ou quando veio, quando vinham, já traziam tudo bem, bem definido o que queriam fazer? Umas canções vinham num registro já mais definitivo, e outras vinham mais em modo rascunho. De qualquer forma, quando se pensa uma música para guitarra e voz, e depois se quer chamar outros músicos para vir gravar em estúdio, há sempre, por mais definitiva que esteja, poderá sempre haver alguma alteração a nível dos arranjos, por exemplo, se calhar a composição original não, mas a nível dos arranjos poderá sempre haver uma ou outra alteração. De qualquer forma, pronto, vieram todas mais ou menos alinhavadas, e depois cá é que fizemos o registro final. E então agora fala-me dos músicos que vieram também aqui a incluir o seu talento para chegarmos a este Praia da Independência. O nosso percussionista que nos acompanha também na formação ao vivo e que gravou todas as canções no disco é o Quinete Elles. Depois também temos juntamente connosco ao vivo e que gravou no disco o Pedro Almeida, no piano. E depois temos uma série de convidados. Por exemplo, estou-me a lembrar do Jeffrey Davis, o vibrafonista. Estou-me a lembrar de um convidado especial que conhecemos no Camboja, que é o Eddie Gold, que tocou Rose numa das músicas. Que é norte-americano, portanto não é local, portanto é norte-americano. É norte-americano, mas é um norte-americano que viveu 25 anos em Portugal e que foi o fundador um dos fundadores do Hot Club. Exatamente. Foi uma coincidência enorme que nós conhecemos num dia em que fomos jantar no único restaurante português no Camboja e ele entrou pelo restaurante adentro e pronto, e conhecemos-o e depois aí ficámos ligados a ele e eu quis também participar no disco. Pronto, temos também de uma forma um pouco diferente a participação do Gonçalo Carilho, que declama um poema numa das músicas e também toca um bocadinho de guitarra numa outra. Tudo fala do Raiz, que é um dos temas mais bonitos do álbum. Aliás, com que fecha o álbum e que de facto é extremamente bonito. E aliás, guardamos para o final da nossa conversa, para a divulgação. Ok, então já lá vamos. Pronto, isso é sempre difícil estar a enumerar todos os músicos, porque são alguns e eu não quero, de modo algum, esquecer-me de ninguém. Temos também o Pascoal Pires, que muitas vezes também faz parte da nossa formação ao vivo, que toca trompetes e flugel. E mais, não nos vamos lá. Temos o Brian também, o Brian Tavares. Depois temos também um trombonista que conhecemos no Camboja. Ele é francês, mas conhecemos no Camboja e acabou por gravar lá e enviar-nos algumas pistas para nós depois misturarmos. E pronto, são muitas participações, algumas simbólicas, algumas mais intensas. E pronto, foi ao longo de alguns meses que construímos e que produzimos o disco. E está cheio, está carregadinho deste simbolismo. Obviamente que nós temos uma visão mais abrangente sobre o que é que significa isto. Era necessário escrever também, ao lado das músicas, o que é que cada participação simboliza e porque é que aquela pessoa é especial no contexto daquela viagem. Mas são muitas, muitas, muitas participações. Sim, estou-me a lembrar, por exemplo, também do Filipe Ricardo, dos Danças Ocultas. Também. E vai falhar sempre alguém. E pronto. Exatamente. Danças Ocultas também, há pouco tempo, estiveram connosco, também falaram do seu último álbum. Também um excelente trabalho. Estreia aqui na Boa Nova, eu não anunciei, mas enfim, antes de ir embora, tenho que passar por três desafios. Estão disponíveis? Claro, vamos embora. Então, vamos ora bem, há pouco falámos, percebi que estamos a falar para, enfim, para a Costa Nova, não é? Para Aveiro, não é? Exato. E imagina que vem aí pela linha da Beira Alta, já aproveitando o comboio, não é? Mas chegam aqui à zona da Serra Estrela, ao Oliveira do Hospital, e vêm fazer um concerto. E que os beirões que querem gozar da prerrogativa de que são pessoas, antes mais, bem dispostas, mas também generosas, dizem, podem trazer convosco duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os Senza iriam convidar? Que pergunta tão difícil. Muito difícil. Tão difícil. Podíamos parar para vários lados. Então esperem para as próximas. Vamos a esta. Ai, isto está a piorar. Ok, então são duas. Uma será a Catarina a escolher e outra será eu. Muito já bom. Para dividir a dificuldade disso. Dois autores. Eu vou escolher Amália Rodrigues. Acho que é politicamente correto fazer uma menção deste género. Muito bem. Ok, e eu vou escolher a Cesária Évora. Muito bem. Portugueses? Não, espera. Tem que ser portugueses? Sim, a ideia era ser português, mas muito bem. Ah, estamos, okay. Estamos então, mas como estamos no campo da lusofonia, não fica mal, portanto... Ok, ok, estamos dentro do domínio. Muito bem, tem essa benéfica. Uma lágrima por uma lágrima tua que é Angola, Angola, oi, poça, a minha osca tá matando, o meu cuar pra manhã caminho. Agora, o outro desafio é este, agora é o inverso. Vem alguém, entra uma banda internacional, um autor, e entra aí por Vila Formoso, e que diz, ah, mas eu não preciso ter no meu concerto em Portugal a participação dos Senza. De onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Internacional. Internacional. Boa questão. Duas bandas. Olha, também? Olha, vou-te dizer já um deles. O Vamos Richard lá. Bona. Richard Bona, muito bem. E agora é o Nuno. Ah. Ok. Se fosse possível, gostava que fossem os Beatles. E lá estou eu a puxar para o lado do politicamente correto. Muito mas bem, não é possível. Seja. Olha, curiosamente, para a semana iremos ter aqui em destaque o Jorge Rivotti, que tem um disco. Olha, curiosamente, também a sua descrição de Lisboa, chama-se Lisboa a 7, portanto, é uma viagem bem mais próxima e bem mais, nos diz mais alguma coisa, mas também tem, inclusivamente, não dos temas, tem um sample do Yellow Submarine. Portanto, por aí vem como tudo é possível hoje na música. É verdade. Pois é. Estamos agora no terceiro desafio. Imagina que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, a um autor, e que chegam ao pé dos Senza e dizem, olha, queremos que façam uma versão, à vossa maneira, para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o fariam? Que pergunta tão difícil. Não, é que há muitos, e ao estarmos a dizer um, estamos sempre a ser injustos para muitos outros. Mas se calhar era interessante nós... Olha, para já, assim, de repente o que me veio à cabeça foi pensar num autor que nos últimos anos não tenha sido muito homenageado, uhum. Para não cairmos naqueles clichês e por mérito próprio desse autor. E alguém que não tenha sido muito homenageado e que faça parte dos nossos gostos pessoais. Deixa-me cá lembrar. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, do Ronquial. Ronquial. Vai-me desculpar, sabe, eu vou ficar com mais mulheres, já tenho um dedo que adivinha também. Acreditam que eu cheguei a pensar que vocês iam sugerir o Ronquial? E que se há uma razão me perguntassem, eu ia dizer-lhe, porque não Ronquial? Eu ia dizer Ronquial e ia dizer o Homem do Cavaquinho, o Júlio Pereira. Eu tinha estes dois aqui em mente para o caso de não dizerem. E assim, olha, porque não estes? Olhem, vem, como vê, significa talvez isto que eu tenha percebido bem o vosso disco. Antes assim. Ainda bem que isso passou pela cabeça, Pedro, porque também passou pela nossa cabeça e nós de certa forma tivemos algum contacto na altura em que estivemos a produzir o disco, que poderia ter perfeitamente ter desembocado em participações tanto de um como do outro. Mas pronto, como isso não aconteceu, não vale a pena estar agora muito bem, mas a falar. A ideia também é às vezes é perceber aquilo que vocês ouvem, não é? Para tirarmos aqui afinidades. Bem, eu disse que não vos deixava ir embora sem falar sobre o Raiz. Acho que, assim, se me tivessem pedido opinião para... Ainda bem que não fizeram. Mas se tivessem pedido opinião para arrumar aqui as letras do disco, eu seguramente guardava o Raiz para o final. Acho que termina o disco em beleza. E depois, quem está ainda, inclusive, a ler o tal livrinho, vem a ter aqui acesso a palavras de... do alter ego de Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, em que diz, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo, de todas as maneiras. Pois bem, vocês sentiram e fazem sentir. O que isso é um dos predicados que tem este disco. E de facto, com esta, enfim, esta menção, a terem o disco tão bem arrumadinho, que nos despedimos e agradecemos a oportunidade que tiveram aqui para com a Boa Nova, para falarmos deste Praia da Independência. E seguramente que volta e meia iremos saber que mais viagens trazem por aí e que outros discos nos vão aqui oferecer. Muito bem. Obrigado pelo convite também. Estaremos em contacto. Um abraço. Obrigado por tudo. Ok. Obrigada a nós também. Um abraço. Obrigado. Viajar, perder países, ah, ser outro constantemente. Por alma não ter raízes, de viver, de ver somente. Não pertencer nem a mim. Ir em frente, ir a seguir, a ausência de ter um fim. E da ânsia de o conseguir. Viajar assim é viagem, mas faço sem ter de meu mais que o sonho da passagem. O resto é só terra e céu. Quanta distância nos separa, tanto que eu fugi de ti, e agora tu, raiz que eu não esqueci. Boa Nova, um mundo de emoções. Quantos abraços nos separam, tantos, mas tantos que eu perdi, e agora tu, raiz que eu não esqueci. Pensei em ti, e agora tu.